Oração de louvor. Obrigado, Pai de amor, porque o Senhor é justo e só vejo maravilhas em minha vida. Obrigado, Senhor, por me amar, abençoar, curar, orientar, guardar, libertar, salvar, proteger, iluminar e morar em meu coração. Dou glória ao Senhor, Pai eterno. Quero sempre te servir, cuidar da natureza e de toda a sua criação. Obrigado pelo sol, pela lua, pela chuva, pelas estrelas, pelas águas, pelo céu, pela terra, pelo mar, pelos animais, pelas plantas, pelos meus irmãos. Eu te agradeço e bendigo, porque em toda a minha vida sinto a sua mão. Que o Senhor seja louvado eternamente. Aleluia. Amém.